Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. Oh. questão de sensibilidade. Também bate-papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Oh.

O programa de hoje começa com um som diferenciado, porque trazemos o canto bizantino, o canto da Igreja Ortodoxa. E ele, no decorrer do programa, se contrapõe com o canto da Igreja de Roma, porque trazemos a Missa de Saint Marcel, que é composta dentro da linha musical litúrgica da Igreja de Roma. E também, completando o nosso programa, a música dos trovadores da Idade Média, com o Clemency Consort. La Contessa de Dio era moglie d'un Guillaume de Peitius, bello dono e buono. E se innamorò d'un rambau d'Aurengo, e fagè de lui manto i buonos e belos cansus, che vos puirès bese e entendre aissi. Thank you. Pero hoy sangra